Cambridge, Tom Anderson, Teddy. Police, chama o Zex. Chama ela. Sala 3601 para Congonhas está autorizado, nível 300. Decola da ONU 0, cumpre o perfil da sede da EL, Leda Motiva. Intercepta 2010, Tubave, 2006, Brava, Tazulu, conforme. Após decolagem curva direita, aciona 5012 e o controle 120.8. Autorizado São Paulo, nível 300. Aproximando o Zeno, por base, aproximando o Meia, Belo Horizonte, direto de Chomódia, aproximando o 30 Tite. Então a chegada. Decolada a pista 10 da Euleda Mótima, com curva direita. Transponder 502 e o controle 208, da 3601. O treinamento correto, chamando para o plano proposto no Zé 2. Chamada. Eu sou o 9, 4 horas e 21, retornando Campinas. Contar na parte 1 de alfa, ponto de espera 10295. O altímetro acionará 1015. 209, Coisal. 118.995. No 61, autorizado de área, decolado, com 0, vento, no 40 graus, 629. Salvador, 03601, posição 2, solicita flashback e retorno. Salvador, não deixe a próxima 8. 208, yes. Via saída, pé. 0260, via. Solicita pro Edmont, Gol 9161. Beleza, Gol 9161. Astronomia 3 horas e 34, alterna o galeão, solicita o taxa. O frente em DF, ponto de espera, 118, desmarcado, sim. Altimetria marca 1.016, tem bom voo. Em frente, 2395, 1.016. Obrigado, bom trabalho, seu 361. Sou 3601, decolou 38, controle Salvador, 120.8. Copia a torre. Salvador, 3601. 3601, não contato em radar na controlagem, se mantenha o voo 300. 300, tá, 3601. Confirme, por gentileza. Você me chamou de Saulo? Confirme, não é me chamou de Saulo? Aeronave não escuta o sal, por gentileza, motor na frequência 121, décima 1. Bom dia, Alfa Yankee Oscar, prossiga. O Alfa Yankee Oscar, no PAC 3, solicita autorização de reboque até o ponto número 3 do IKSN. Confirma sua posição? PAC 3. Sim, estou autorizado, início do reboque, reporte ao termo. Ok, obrigado. Solo azul Alfa Tango Juliette. Alfa Tango Juliette, prossiga. Solicita autorização para equipe de motores, marca a mesma posição 4.000 a 4.3, já coordenado com a entrada. Eu informo que eu tenho o Alfa Yankee Oscar em reboque no pátio 3, também estou ciente dos seus testes da parte alterna. Ok, reportarei, gráfico até o lado. Alfa Yankee Oscar, informa que o tráfego lá está iniciando cheque de motores em marcha lenta, ok, isso que eu tento. Gente, filha.

Salvador na escuta do Michael Hotel Mike. Liga, Michael Hotel Mike. Solicitação de reboque da posição 13 do Pat 1 para a posição 7 do Pat 1. Perfeito, aperta o termo. Ok, obrigado. Bom dia. Salvador, é o Mike, e é o Mike informando o término do reboque, calça na posição 07 do Pátio 1. Gente. Salvador, muito bom dia, tá 3171? Dia, tá 3171 pro senhor? Poderia, por gentileza, adiantar nossa provável saída para Guarulhos? Israel, eu tava ativo. Ele? Saída da El. Da El, Lisa, motiva. Grata.